podcast suave. Mas estão transmitindo aqui no canal 1, Web Rádio Fora do Eixo, na oficina da sua, proposta pela Massa Coletiva de São Carlos. Direto da LMA, na ECA, está aqui o pessoal das outras faculdades, Unicamp, Unesp, UNB. O Fiscar, não vamos Fiscar, esquecer. É. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Andressa. E a gente não é uma dupla sertaneja. É. Mas bem que podia. Então, a galera entra também no site da SUA, quem quiser conhecer aí, www.sua2010.com, Twitter também, @sua_2010. E vamos falar aí da semana, da experiência, como que foi. Quem que vai aí? Moderna? Moderna da Unesp? Gente, essa semana tá bem bacana, né, pra começar. Os coleguinhas são bem legais, o pessoal da Unicamp, bacana, da UFSCar, menos, aquelas não, mentira. Da UFSCar, e o pessoal... Aqui. É, agora tá ligado. Tá bonitinho, mas estava rolando uma tensão aqui, nada suave antes da transmissão. Fala aí, galera. Então, meu, acho que a gente podia falar, tipo, das oficinas, assim, que oficina cada um de vocês fizeram, se vocês gostaram, como foi, o que acrescentou na vida de vocês, assim, sei então, lá. Então, eu, por exemplo, fiz oficina de direção de arte, eu achei bem bacana. Bem artista. Não. Mas foi bem legal. E eu acho que o bacana dessa semana é que a gente está interagindo muito entre universidades e trocando vivências e experiências muito legais. Assim, de tudo. Do barraco, da faculdade, ao conteúdo mesmo. E está sendo bem legal. A gente está interagindo bem. Está sendo bem gostoso. Então... acho que... essa é a melhor parte assim, do SUA, que a gente tem contato com a galera que está estudando a mesma coisa que a gente, mas, na real, com a galera que está estudando a mesma coisa, mas, na verdade, cada curso tem uma visão e a gente pode ter um pouco de contato assim, com as diferenças. Acho isso essencial. Ah, eu sou o Fernando, da Unicamp. E eu fiz oficina de direção de atores também, que foi muito boa. Eu não ouvi ninguém falando mal, assim, a galera saiu bem satisfeita. Uma visão bem interessante do cara, do Rodrigo. Rodrigo? E aí, vamos falar aí, galera da UNB, que oficina vocês fizeram, quarto 14. Ok, eu sou a Raíssa, eu sou da UNB, tô aqui com a Larissa. A gente fez a mesma oficina, então a gente não tem muitas experiências pra contar, que foi de roteiro pra TV. Que foi... ah, mas eu não tô no alojamento. E foi muito legal, a gente ficou discutindo séries de TV e acho que não tem nada mais legal do que conversar sobre séries de TV. Acho que é meu assunto preferido. O alojamento, eu ouvi muito falar de lá, mas eu não tô, do quarto 14. Então isso fica pra Larissa, que está hospedada lá e hoje encontrou uma cueca na mala dela. É, encontrei mesmo. Pior que eu sabia de quem era, não foi agradável. Não, mas não. Caiu uma cueca na minha mala, só isso, gente. Não fiz nada, não. É, não, eu não tenho muitas histórias de alojamento. Eu ouvi dizer de uma menina que fez xixi na mala. Não foi no quarto 14, gente. Eu imagino que as pessoas devem estar pensando que isso é coisa do quarto 14, mas a gente não fez xixi em lugar nenhum. A culpa não é nossa. É, queria pedir desculpas às pessoas que foram acordadas pelo quarto 14 diversas vezes. Desculpa aí, galera. Tô aqui. Esse negócio aconteceu no meu quarto com um menino que chama Thomas. Que chegou lá e bateu a porta, que tava puto que o quarto 14 estava fazendo bagunça. Eles invadiram o meu quarto, que é o 10, gritando: Tomás no cu, Tomás no cu. Pro Thomas, coitado. Foi traumatizante. Mas ele bateu a porta na cara do quarto 14. Não pode fazer isso. É, eu concordo também. Acho que tem que ser suave. Tem que ser suave. E aí, mais galera da Unicamp pra falar? Ah, acho que a galera da Unicamp tá curtindo bastante. A gente tá tentando... Foi nos informado ontem que que a gente era um grupo meio fechado, que tava meio difícil de interagir, não sei o quê. Então... Não, você quer falar? Peraí. Eu discordo, gente. Eu sou da Unesp e eu acho que a Unicamp tá arrasando aqui. Tá representando muito bem. Eu tô super no favoritismo. Se hoje rolar a tal da competição interuniversidades, eu vou... Não vou ficar... Não, lógico, eu vou representar muito bem a minha Unesp querida, mas eu tamo aí no páreo com a Unicamp. A USP te cuida, UFSCar, e eu tenho um UNB que eu não alguém posso esquecer. Alguém me situa, qual seria essa competição que vai rolar hoje? Na festa Open Bar. Ah, sim. Quem vomita por último? Não, porradinha. O quê? Porradinha. Mas é o quê? Quem bebe mais, quem vomita por último? É uma festa tradicional da Bauruense. Não. Não, o quê? É com vodka e... Vodka e Sprite. E refrigerante de limão. É Sprite. Ah, não, não, é mais trash. Mas, assim, o lance da convivência entre a galera é boa, porque até as festas estão fazendo a gente ficar super à vontade. Então, vamos falar alguma coisa, tipo, sobre as semelhanças e diferenças, assim, entre os nossos cursos, porque, tipo, um é rádio e TV, outro é imagem e som, outro é visual e outro é mediologia. Então, tipo, nenhum tem o mesmo nome. Mas, assim, o que vocês acham? O que vocês acham que é diferente? O que vocês acham que é semelhante? Não, eu, assim, eu acho que isso gerou várias discussões com todo mundo sobre matérias que um curso tem, que o outro não tem, que um curso é mais voltado, de repente, para comunicação, o outro é cinema, mas acha que falha, de repente, numa parte de humanidades. E assim, como a gente poderia ir atrás sozinho, às vezes, de várias coisas para complementar a sua própria formação. E isso é bacana. Até porque assim, teve as mostras que passaram muita coisa para a gente, pelo menos assim. Eu gostei muito dos curtas produzidos pelo pessoal da USP e que também geraram assim, várias discussões entre as diferenças entre os nossos e, por exemplo, o que cada um pode melhorar, acrescentar e pesquisar. E isso tem gerado uns debates bem legais, pelo menos, com quem eu tenho conversado. Eu sou a Maria Júlia, sou da Imagem e Som, e eu achei que o curso, como eu esperava, mais ou menos, eu achei o curso da USP bem parecido com o nosso lá da UFSCar, pelo menos a grade, não sei quanto aos professores, que é meio subjetiva a opinião, mas acho que foi isso. Eu fiz uma oficina hoje que eu curti pra caramba, que foi a de foto publicitária. Eu achei que teve uma parte prática que foi bem da hora, foi com o Rudá, um cara que faz publicidade aqui, faz foto para publicidade, que ele manda super bem. E deu para aprender bastante coisa, eu achei. Bom, ninguém falou do Unicamp, né? Do curso. Bom, o curso, ele era o jeito que eu esperava, eu adoro o curso. Só que ele é muito diferente dos outros cursos ministrados para audiovisual e cinema. Tanto por ser muito mais amplo, né, o foco dele é muito mais amplo, né, que ele pega vários pontos que são ditos assim, pela comunicação e pela seção das artes também. Isso é muito... Eu acho, pelo menos, que ele dá uma bagagem muito ampla para a gente e a gente consegue ministrar isso e, sei lá, trilhar o nosso caminho a partir disso. E é muito importante, sabe? Essa abordagem ampla na nossa vida, sei lá. É um aprendizado. Então, o curso... Eu também sou da Unicamp, me chamo Beatriz. É interessante que o nosso curso da Unicamp, a gente fala que é muito geral. Assim, a gente aprende de tudo, como o Gui falou. E só que você pode escolher o seu caminho assim, muito bem escolhido, porque a gente está dentro do Instituto de Artes. Então, lá tem dança, música, artes cênicas e artes plásticas. Ou seja, se você é mais da intenção de direção de arte, você pega mais matéria das artes plásticas. Ou se você é uma coisa mais humana, você vai no Instituto de Filosofias e Ciências Humanas e você pega mais matéria de lá. Então, uma coisa assim, que se você sabe o que você quer, você se forma você se especializa muito. E vou passar para o Fernando da mídia também. Não, eu acho que, assim, por exemplo, quem quer cinema, tem certeza que é cinema quando está prestando vestibular, talvez a mediologia não seja uma boa opção, assim, por exemplo, porque é também, mas você vai ter contato com muita outra coisa. Eu acho que o legal do curso é que a gente acaba tendo contato com muita coisa, assim. E eu entrei, por exemplo, super querendo cinema, até meio frustrado, mas aí eu vejo que agora eu estou indo para outros lados, assim, que eu gosto muito mais. Então, acho legal que você experimenta e aí você traça o caminho, assim. Eu vou falar do, de audiovisual na USP, porque pelo que eu andei conversando, se houvesse um intercâmbio entre os cursos, a gente sairia muito mais, porque a gente tem pouca parte, né, humanidade, sociologia, antropologia, e tem pouca, a gente não tem teoria da comunicação, a gente não tem nada disso. E a gente, o nosso curso seria cinema, rádio e TV, mas TV mandou um beijo, né? E, assim, o forte da gente é que a gente tem bastante prática e a gente tem a ênfase, que é mais parecido, que eu acho, com imagem e som, assim. E, só que muitas pessoas ficam um pouco frustradas, às vezes elas querem ir por outros caminhos, querem outras mídias, querem animação. E o nosso curso, às vezes, deixa a desejar, apesar de ter as suas qualidades, assim. É, lá na UNB é audiovisual também. E eu acho que ele peca por isso, de não ter televisão também, apesar de ser audiovisual, é muito focado no cinema. É muito mais teórico do que aqui. A gente, inclusive, se surpreende com o tanto de prática que vocês têm, assim. Inclusive, eu acho que isso do intercâmbio é mobilidade acadêmica, o nome disso, né? Se a gente tivesse, seria muito interessante, assim, poder pegar coisas aqui na USP. Vocês têm muito equipamento também, muita, a infraestrutura aqui é muito boa. Sério. O curso da UNB, eu acho que peca por não tá muito próximo às artes, na realidade. A gente fica na área de comunicação, e aí é complicado, tipo, ator, ou, por exemplo, direção de arte, todas as coisas que a gente precisa de arte, tipo, a gente está ali do lado do jornalismo, sabe? É complicado isso. Mas, e televisão a gente não vê. Então, a gente tem muitos professores documentaristas também, então é complicado lá esse negócio da ficção e da televisão. Você quer falar? Bom, eu que sou da Unesp, nós somos tipo, comunicadores sociais habilitados em radialismo, que é o que diferencia do nome dos outros cursos. E, assim, eu entrei na faculdade sabendo que eu não ia ser cineasta. A gente tem essa noção de que o curso é voltado para a parte de comunicação mesmo. Você pode sair com pesquisas ótimas em relação à comunicação, mas que não te priva de você, por sua conta, às vezes, procurar o professor que tem o interesse, o foco, por exemplo, na área de cinema. E assim, a gente também é bem voltado para a produção de TV, sabe? Então, eu acho que da faculdade saem produtores ótimos. E justamente quem estava falando que a gente acha que a USP é ótima assim, em relação a recurso material, câmera e etc., técnica, a gente é um pouco defasado em relação a isso, mas a gente, na marra, consegue meio que fazer umas gambiarras. Se precisar, a gente pega a fita crepe, faz o rebatedor do jeito que for e vai. É assim, tipo, são vivências. Mas eu acho que nenhum dos cursos vai fazer com que você não saia um profissional excelente, independente da falta de disciplinas e tal. Até mesmo porque não adianta você ter uma disciplina X se o professor também não é aquele professor bom que vai te guiar e, sei lá, te incentivar a ir um bom caminho. Tipo, que isso acontece em todas as universidades. Não adianta você ter, sei lá, o professor mais ferrado, assim, tipo, em fotografia, ou, por exemplo, ter o pior professor, sei lá, em outra disciplina. Enfim, pode... Eu também sou aluna de audiovisual. É, assim, eu acho que a gente tem também uma da USP e a gente também tem uma parte teórica muito forte, assim, na verdade. Não é só prática. O problema é que essas duas partes não conversam muito bem, assim. Rola uma distinção entre os teóricos e os práticos do curso, mas tá, é meio fetiche, vai. Mas é meio verdade também. É... E essa infraestrutura toda que vocês estão vendo não é bem assim como vocês estão vendo o tempo todo. A gente também pega a fita crepe e rebate com o que tiver, sabe? No set. É, que mais? E assim, tipo, vocês, dentro do curso de vocês, o que vocês acharam? Tipo, vocês acharam que é, respondeu às expectativas? Assim, por que vocês queriam entrar, blá, blá, blá? Então, eu por exemplo... É, geralmente eu tenho aqueles estigmas de cada faculdade, sabe? Tipo, por exemplo, eu tinha uma visão de que se eu entrasse na UFSCar, eu ia ter um curso bacana do mesmo nível da Unesp, só que mais voltado para o cinema, sabe? Eu sabia que a USP seria já meu caminho para o cinema diretamente, e eu sabia que na Unicamp eu tinha uma noção mais teórica. Pelo Unicamp ter mais cursos teóricos e que puxam mais para esse lado. Agora, no caso da UNB, eu não conheço tanto, porque assim, eu só conheço o núcleo paulista das faculdades, mas ela corresponde às minhas expectativas, no que eu quero. Assim. E também não adianta a faculdade ser tudo, porque você tem que ir muito atrás de muita coisa, sabe? Você não pode pegar tudo de mão beijada. Não adianta também você ter tudo e se você não saber aproveitar, não querer aprender, ou você mesmo, sei lá, não querer, como posso dizer, você não querer se capacitar para isso. Sei lá. Ah, eu sou da Imagem e Som e eu acho que a galera que fica, não sei se plenamente realizada, mas a galera que se sente mais satisfeita é a galera que sempre foi para cinema mesmo. Porque tanto a parte teórica quanto prática é tudo visando cinema. Tirando hipermídia, que é uma matéria diferente que a gente tem, é tudo para cinema mesmo. E... Ah, é. Só para falar que eu sou do primeiro ano e agora entrou a Débora, que é uma professora muito foda, e ela vai dar TV para a gente. E, tipo, é o mais perto que a gente está chegando de TV, fazer um programinha e tal. E isso está lindo. É, então, isso é legal que a gente conseguiu acompanhar bastante a evolução do curso, assim, em relação a essas coisas, o que os alunos reivindicam. E eu acho que a parte... eu acho que a parte teórica é o que... satisfaz mais a galera, assim, mas para quem não curte cinema, para quem não é cinema que é, no começo dá uma frustrada, porque vê que vai ter que ser independente mesmo, que se não correr atrás, não vai conseguir se virar, não, pela faculdade. Ah, eu acho que na Unicamp a maioria entra assim, sem saber exatamente o que é o curso, como todo mundo, e até agora assim, a gente está descobrindo juntos, porque o curso é muito novo também, então ele está em formação ainda, claro. E aí, mas eu assim, gosto muito, e eu acho que tem uma coisa que na Unicamp é muito positiva, que é a vivência universitária, assim, porque eu acho que estar na universidade não é estar na sala de aula só e fazer os trampos, é viver o clima ali e tudo, e estar presente. Acho que ali é muito possível porque a gente mora todo mundo perto, em repúblicas, e vai andando para a faculdade, passa o dia inteiro juntos, conversando, debatendo. É uma família mesmo, e a família só vai crescendo. Eu acho que isso é muito legal, importante. Oi, eu não sei se em São Paulo também é assim, mas pelo menos em cidade do interior, assim, você percebe que tipo, tá todo mundo envolvido em tanto projeto, assim, você chega na faculdade, você só não se envolve, você só não... Tipo, lota seu dia se você não quiser, entendeu? Sempre vai ter um curta para fazer, ah, vai ser figurante ali, ah, vai fazer isso aqui, vai fazer isso ali. Então, tipo, tem diversas coisas para fazer. E é isso. É, vou falar da USP. A gente tem essa consciência de que vocês de cidade pequena, assim, sabe, é mais fácil de se encontrar e tal. Mas, de qualquer jeito, o nosso curso é integral, a gente só faz isso da vida. A gente fica o dia inteiro aqui dentro. E a gente tem muitas iniciativas de produção extracurricular, que às vezes dão certo, às vezes não. mas a gente tenta, assim, tem... É, então, eu acho que essa coisa de vida fora, assim, aqui tem, apesar dos pesares, apesar de trânsito demorar e ser mais caótico, a gente consegue, assim, de algum jeito. Não sei comparado com cidade menor, assim, mas tem. Posso fazer um comentário? Não, só queria falar que a gente, assim, e a, acho que todo mundo está achando, sentindo um pouco de falta da galera do audiovisual, assim, fora da organização, que são maravilhosos, todo mundo que eu conheci é lindo, assim, estão fazendo, mandando muito bem, mas sei lá, se a galera puder aparecer mais para a gente conversar, sei lá, não sei. Talvez hoje na festa que é open bar apareça mais gente, né, Tomara? Não, mas assim, eu particularmente eu tô adorando essa, o SUA, porque tá proporcionando experiências muito legais entre as pessoas, é, experiências de vida, experiências de curso, experiência de trampo, é, assim, são vários relatos de várias pessoas de lugares diferentes e que, no fundo, a gente é bem parecido e, sei lá, te empolga um pouco mais na hora, sabe? Isso é bem gostoso. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Ah, eu queria dizer, eu sou da produção do evento. É, o problema não é que a galera da USP não se integra, o problema é que a galera da USP é muito pequena. Tem pouca gente aqui, a produção é pequena. E é foda, gente. Vou começar a falar porque... Sabe? Hoje eu não tô pra brincadeira, entendeu? E hoje, essa semana... Essa semana é feriado aqui na USP e ninguém tem aula. E vocês devem ter percebido que isso aqui está um deserto. A galera do alojamento, né? Só dá Brasília, só dá Unicamp, Bauru, Unesp, Bauru. Bauru. E a produção, porra, cara... Ninguém fala da UFSCar. Porra, esqueci. Porra, São Carlos, São Carlos. Não, a UFSCar é subentendida. A UFSCar é tipo... São Carlos. Causando... Não, os caras não precisa nem falar, né, gente? Porque, não, claro, lógico. Os caras, sabe? Agora, bom, a produção está um número bem reduzido. A gente queria até pedir desculpa pelos transtornos e confusões. Não, está tudo ótimo. Aquelas, né? É, mas, sabe, é foda, a gente tá há três festas virando a noite e acordando de manhã para abrir as oficinas. E hoje eu já desci... Não, hoje até que nem tanto, mas ontem eu desci essa escada e subi umas 20 vezes. Quando eu canso, eu pego o elevador para subir um andar, porque eu não sou obrigada, sabe? Não, mas posso falar? Pode e o rolê falar. Que a gente dá da ECA até a loja, tem que atravessar ali a Praça do Relógio, para mim é uma caminhada e tanto, viu? Ainda mais depois da festa. É, mas eu nem sempre pego a van. Gente. A Praça do Relógio aqui na USP é onde você paga as promessas, entendeu? No final, ou você é um audiovisual, ou você fica no meio e perece. É tipo isso. Ah, é a Praça da Redenção. Agora, por exemplo, a galera da mostra, que estava cuidando das mostras, acho que atravessaram a Praça do Relógio mais do que, sabe, o Gaultier, que é o mito da ECA, que não está presente conosco. Nem o... Cara, Gaultier é um cara que mora aqui na ECA. E, tipo, não adianta muito querer saber quem é ele, de onde ele vem, mas nem ele. O que importa é que nem ele está aqui nesse feriado. Para vocês terem noção de como tá. De como representa. A situação tipo... é ímpar. Aliás, a galera da amostra, né? Vamos ver o que a galera da amostra, o perrengue da galera da amostra, que foi assim. Andou tenso, assim, mas espero que vocês tenham gostado da música. Ah, eu só queria dizer que eu também estou muito decepcionada. Antes de falar, da galera, eu sou a galera da mostra, gente. Aí, mas eu sou a galera da mostra. Eu estou muito decepcionada com a ECA e com o AV, porque as pessoas não vêm mesmo. Eu quero que eles ouçam isso depois, porque é maior relaxo, gente. E eu não sei o que acontece com eles, eu não sei porque eles não vêm. A gente tentou, a gente divulgou, o negócio estava aqui, a gente fez reunião 3 vezes por semana e é impossível não ver. E, sei, é triste, é realmente triste. Mas... É, eu também acho triste, mas também não se preocupem tanto, porque, meu, vocês estão aqui, todo mundo que a gente conheceu, vocês são muito legais, a gente está vendo esforço e o evento está mó legal, sabe? É um pouco triste mesmo, que a gente esperava, tipo, uma galera de braços abertos, mas, por outro lado, não tem essa, sabe? É, os que estão aqui estão mandando muito bem, e é isso aí, sabe? O que importa é que sempre vão ter pessoas que querem fazer um negócio legal e sempre esse negócio vai ser legal, é isso aí. Obrigada. aplausos. Chorei litros. Então, lembrando que vai ter um mini fórum, né, terça-feira. Nossa, gente, o mini fórum acho que é a coisa mais importante dessa sua de meu Deus. Gente, o mini fórum foi ideia dela. Gente. É uma ideia genial. É, o mini fórum vai ser amanhã, a partir das 10 horas. Meio-dia. Porra, ninguém me avisa, eu sou da produção, tá vendo como é foda? Meio-dia. O mini fórum vai ser amanhã, meio-dia, foi mal. É, vai ter um representante de cada facu que está presente aqui hoje e amanhã. E vai ter uma mediação, mas vai ser tipo uma conversa para todo mundo, para a gente discutir isso, sabe, em mais pessoas, num lugar mais democrático, rapidinho, só queria falar que eu acho muito importante esse mini fórum, que é uma oportunidade única da gente consolidar a troca de experiências, porque a gente só tem a aprender com isso, e eu acho que no nosso ramo é uma coisa tão difícil, independente de ser rádio, TV, web, cinema, e se a gente ficar se isolando cada um no seu curso, ou se nós simplesmente acharmos, sabe, partir desse revanchismo que vem do vestibular, é uma coisa que não vai ser boa para ninguém, entendeu? O negócio é que tá todo mundo junto e misturado, e tá todo mundo lutando pelo que vai vir, sabe? E a gente vai discutir, além das faculdades, discutir projeção de futuro, sabe? O que você espera da rádio, o que você espera do cinema, o que você espera da TV e a sua relação com a comunicação. E, se não for aqui que a gente vai discutir, não faz mais nada. É, e é principalmente para discutir essas questões relativas aos cursos, ao ensino do audiovisual no Brasil. No Brasil. Adorei falar no Brasil. Foi muito emocionante saber... Recebi e-mail da Raíssa falando que a galera de Brasília estava comprando passagem em julho para vir para cá, e eu fiquei, chorei litros também. Foi lindo. E a gente quer muito fazer esse mini fórum e, cara, vocês têm que estar lá. Estaremos. E a nossa maior preocupação é porque, sabe, hoje é a festa da Catarina, né? Open Breja, sabe? Acaba sendo meio tenso. Bom, festa da Catarina hoje, Open Breja. Sabe, eu tenho medo. Eu vou trabalhar, mas eu tenho medo de vocês. Eu tenho medo de Bauru. Bauru gosta de um disco voador. Pronto, falei. Bauru não sabe brincar de disco voador. É tudo puta e viado. É tudo puta e viado. Não, posso falar. É tudo puta e viado em todas as faculdades. Pronto, falei. Nossa, rolou uma catarse, porque eu achei que só na ECA era tudo puto e viado. Vocês compartilham dessa alegria de viver? Eu tenho uma dúvida muito importante. Eu quero saber se vai ser Open Disco Voador hoje. É Open Disco Voador? Hoje? Eu estou muito curiosa para saber. É Open Disco Voador? Mesmo? A galera vai voar! A galera vai voar! É hoje que a gente vai ser abduzido, galera! Sem pudores hoje, hein, por favor. Sem pudores. Sem pudores. Aliás, gente, eu queria vamos soltar só... tudo hoje. Vou soltar uma também. Eu queria só lançar a polêmica da rodinha de Javê. Na rodinha do quê? Vocês já ouviram falar da rodinha de Javê? Eu ouvi falar, mas eu não vi ninguém fazendo até agora. Rodinha de Javê é uma tradição nossa. Que diz por si só uma roda e fim, né? Tudo puto e viado. Eu não entendi. Ó, não, Não tem pudor, tudo fancha louca, tudo puto e viado. E a rodinha vai ter que rolar hoje. A gente queria fazer a maior rodinha de AV do Brasil. Tá marcado, então. Pessoas de todas as faculdades, assim, ó, numa troca de fluidos, gente. Que nojo. Explica melhor. Explica aí o conceito. Sim. Não se explica, se vive. Hoje na festa para descobrir o que. Enquanto eu não estiver trabalhando, eu vou. É, porque ontem, enquanto ela não estava trabalhando, e eu estava sentada num canto, as pessoas falam que eu sumo, estou apenas num canto observando, as pessoas estavam subindo na escada e dançando loucamente. Nossa, a escada foi ótimo. Gente, um arraso. O lance da escada foi um arraso. Quem foi teve um arraso. Essa ideia merece... Um open bar de disco voador a noite inteira. Eu queria reivindicar a porradinha interuniversitária. Tem que ter esse campeonato tradicionalíssimo bauruense. Campeonato também, de disco também, voador, assim, gente. Cachaça, tem que ter um marcador assim para os sobreviventes, quem vira mais rápido. Peraí, que alguém que já tomou muito disco voador nessa vida, sabe? Gente, é gorfo, sabe? Não rola gorfo. Baixou o nível. É gorfo. Baixou o nível da discussão. Desabafei, sabe? Porque desabafo. Sábado desabafo. Foi gorfo. Ai, gente, falando nisso, a gente teve uma constatação incrível sobre o dia de hoje, aniversário da Catarina, festa da Catarina. Que constatação. Não, gente, hoje, olha, hoje... Hoje todos os cosmos, hoje a astrologia está totalmente coagindo para o exercício total e pleno da libertinagem, porque hoje é a festa de aniversário da Catarina, que é uma faixa louca da V. Hoje é o dia do sexo, como todos sabem. Gente, que arraso. E hoje é dia 6 do 9, gente. Hoje é dia 6 do 9, gente. Hoje é dia 6 do 9. Então eu acho que gente, se não for hoje, não sei quando é. Eu acho que é Open Catarina hoje. É, acho que é isso. Pronto, falhei. Gente, afinal, já que estamos no bafo, vamos falar, quem soube de uma história, a galera do alojamento, uma história de alguém que andou mijando no chão, uma coisa meio assim. Ai, gente. Olha, tá presente? Eu não sei se eu vou dar mancada com a pessoa que me contou, mas em todo caso não vou falar o nome. Não. É o seguinte, parece que uma pessoa chegou meio louca, assim, na madruga boladona. Nem era do quarto. Não vou falar qual o quarto, vocês descobriram depois. Bota na roda. Número 14 também. Calma, não, chega. Era um quarto X, vocês descobriram depois. E aí parece que a pessoa simplesmente abaixou as calças e fez xixi na mala da outra pessoa. E aí a pessoa... E tirou essa mesma pessoa da cama. Essa mesma pessoa. Gente, Leona assassina vingativo. Então, e aí parece que essa pessoa causou e não se sabe quem é. Tá, é um X. Essa pessoa tá aqui? Fica no ar, fica no ar. Essa pessoa não está aqui. Então tá. Quer dizer que tem... Tem alguém usando roupa mijada hoje? Fica a dúvida no ar. Eu queria dizer que na verdade eu mijei no chão. Sabe, gente, banheiro da vivência onde era festa. Puta que pariu, que banheiro é aquele, sabe? Esse céu da ECA, velho. Tipo, gasta dinheiro em, sei lá, lá revolucione e não melhora aquele banheiro. Puta que merda. Nojo. O chão do quarto que parecia mais limpo, sabe? Aí, eu não... Eu acho que falta pelo menos um espelho, assim, não sei. Ai, vaidade pra quê? Tamo na universidade. Não. Quando dá descarga, alaga o banheiro. Ah, mas, gente, é isso, acho que faz parte, sabe? É isso, a gente abstrai, mas o importante é a convivência e beijos. Mas o importante é convivência, convivência e beijos. Na vivência. Pegou? Não. A gente quer se contar. Galera, depois desse caos da menina que mijou, estamos abertos para mais causos, assim, de alojamento hoje e tal. E dedurem, vai acontecer muita coisa depois dessa festa, com certeza. Foi na roda. Inclusive, procura-se essa pessoa com recompensa. Não, mentira. Ouvi dizer que a festa vai ser Open Catarina. Fica a dica. Não, eu recomendo que amanhã alguém da organização passe a coordenar a galera no alojamento, porque com certeza vai ser foda para um mini fórum ou fórum. E eu acho ótimo passar coordenando, porque, tipo, vamos aí. Uma pessoa, pelo menos, por favor. Bom. Dando um encorajamento, assim, depois dessa noite pesada que vai ser hoje. Só uma observação, que bom que eu durmo no beliche de cima e ninguém mija na minha cama. Ai, gente, a organização se compromete a passar no alojamento amanhã de galochas e roupa de astronauta. A organização... A organização, a propósito, vai dormir no alojamento, bem lembrado. Gente, por favor, ninguém mija no meu, é na minha assim, mala. Eu queria ressaltar que as pessoas que estão dormindo na beliche, como eu, na parte de cima, tá muito tenso. Se eu voltar pra cama à noite... A escalada pra cama, assim, é... Não tem. E... É assim, você não sabe. Você pula, você pode ir pro chão. Ai, moderna, eu compartilho, mas eu achei bom, sabe? Eu acho que eu subi muita escada ontem à noite na festa, e aí eu achei melhor não ter escada pra subir no beliche, sabe? Ah. Malhar os glúteos. Você pulou. Foi um pulo olímpico. É, pulo olímpico. Praticamente, né? Subi num pulo. Ai, gente. Três pessoas que caíram no meu quarto. Eu também. Eu vi uma pessoa cair e falando que ela estava sóbria. É, foi o comentário. Ontem eu fui levada ao chão por uma pessoa meio bêbada. Inclusive, essa pessoa estava usando a minha meia calça e ela foi rasgada. Ah, a minha também, mas foi um cigarro na balada. É, não, mas tudo bem. Era nova, mas não tem problema. A gente gosta dos amigos e a gente quer que eles se divirtam. A gente gosta de... É, eu gostei da estética, acho que eu vou adotar. Acho que eu vou rasgar mais para a estética pobre. Fast fashion. E aí, qual é o próximo assunto? Qual é a moda do sua? Qual é a xadrez. Moda? É o xadrez. Pé sujo. É a moda. Só roupa mijada. Tênis bonitos, tô vendo algumas roupas coloridas e descoladas, óculos legais. A roupa moda da roupa repetida. Revisitação do look. É, cheirando cigarro. Gente, fumaça da fogueira, blusas defumadas. O cabelo totalmente no ar, assim, sabe? Organização, passa o dia inteiro com a mesma roupa, gente. Da Honest, o dia inteiro. Que é a sensação, é a febre desse inverno. Eu acho que é um must do inverno. Então, é um must. Aí, o xadrez, que mais? Os cachos também tem. Cabelos voaçante. Corte de fancha louca. É, óculos grandes. Oi? Não, acho. Imagina, bem. Sem salto. Acha, salto. Não, tá ótimo. Tá ótimo. É, então. E as danças? As danças. Dança contemporânea. Foi total. A matriz de ontem, sabe? Não tem passos assim certos, é no improviso. É, inclusive, é no o DJ feeling do muito momento. Bem, o som foi animal, a galera pirou total. Tá de parabéns. Nossa. É. Arrasou muito, todo mundo dançou e dançou loucamente, foi ótimo. Eu tô tocando na banda do sábado que, tipo, conseguiu estragar a Reginaldo Rossi. Não, calma aí, deixa eu falar uma coisa sobre esse cara. Shake, que olha isso. Estragou a Reginaldo Rossi. Eu fui falar com esse cara da banda. E Backstreet Boys. Escuta essa. Eu fui falar com o cara da banda, falei, por favor, um instantinho, fiz mó carinha, assim, de dó, aí ele, tudo bem. Aí eu fui lá no microfone e falei, pessoal do alojamento, no alojamento, depois daqui e tal. Obrigado, sei lá o quê, saí. Aí ele, pau no cu de vocês. Pau no cu. Aí eu e o Fernando, assim, nossa, calma, sabe? Tipo... Não fez sentido. Sentido, eu não conheço essa não banda, fez. Eu não sei o trabalho que deu pra vocês, chamaram, não sei o quê. É. Mas, sabe... sei lá, tipo... Mó querendo reagrupar o pessoal. Balada, só tocou música depressiva e ficou depressão total. Eu queria parabenizar... E eu perdi o Glória. A discotecagem da festa da TV Caneca, em que eu arrasei com a Lady Gaga, representando muito bem. E todos dançaram belamente. Foi lindo, lindo. Lindo. É, aí... Ferrou tudo. Gente, desculpa, é que a gente acreditou no estereótipo, cineastas, comunicadores, cult, e a gente esqueceu que as putas e viado gostam da boate. Gente, entendeu? Tem puta e viado. Desculpa. A gente até pode ser cult, mas Lady Gaga mora em nossos corações. Lady Gaga, Backstreet Boys, lógico, até o chão. Backstreet Boys sempre. Mulan Rouge, cult. Eu acho, eu concordo. Não, a banda do primeiro dia foi uma boa. Mas ontem... Foi. Ah, foi mó boa a banda do primeiro dia. E ontem foi muito interessante porque a discotecagem era com música brasileira. E isso é muito legal, porque nunca tem isso. É sempre assim, uns trechos de música conhecida, música pop. Foi interessante. O cara do cenário da música vai falar pra gente agora também. O DJ de ontem e nosso oficineiro da oficina de podcast vai falar. O que você acha, Lady Gaga, essas coisas todas. E, rapidinho, posso? A banda de hoje, eu fazer a propaganda. Eles estão lá no quarto 14. Eles estão da UFSCar. E parece que é bem legal. Eles vão tocar Nação Zumbi, Chico. É? Vai, parece que vai ser bem massa, assim. Não vai ser Backstreet Boys e Reginaldo Rossi zoado. É. Só pra falar, amanhã na Fejuca tem samba. Nós somos... Oh, nós englobamos todos os públicos, menos o do funk. Boa noite a todos. Saindo da cabine da nave aqui, é legal que vocês curtiram o som ontem, na verdade, porque sempre é uma experiência diferente, tentar contaminar com as pesquisas e as viagens de música brasileira, assim. Na verdade, não tem muito o que falar, na verdade, já foi dito através dos sons ali, foi legal que vocês curtiram, e eu acho que hoje vai rolar de novo, então... Vamos. Vocês queriam ser abduzidos, vai ter disco voador e vai ter a discotecagem radiofônica Independência ao Marte, então, para complementar a missão aí. E espero fazer a trilha sonora aí dessa loucura tudo que vocês estão falando. Acho que vai ser. Boa viagem. Boa viagem. De volta para a Terra agora. A gente... Gente, vocês têm algum bafão maior do que alguém que mijou no chão? Acho que não, né? Não, quem pegou quem é muito pessoal, não tem nada a ver comigo. Cara, acho difícil superar alguém que mijou no chão, sério. Não, não é no chão, na mala. Na mala, desculpa, na mala. Pior. Bom, então... Na mala alheia, putz. Então, acho que a gente vai encerrando, hein, Larissa? Com... Putz, que bafo! Errei o nome da apresentadora. E é tipo, é quase o meu, sabe? E aí... Não se assuste se eu mijar na tua mala. Vou dormir no canil. Finaliza então. Desculpa aí, amiga. É isso, então. Vamos encerrar. Agradecer a todo mundo que veio aqui participar do debate com a gente. Agradecer muito o jovem pela nossa oficina e tudo mais, e pela discotecagem, que eu não vi, mas todo mundo falou que foi boa, mas estava bom também, no gambiarra. E o que mais? É isso. Um beijo para todos, boa festa de hoje, um beijo para os ouvintes, os 13 ouvintes, se ainda estão ali. Façam filmes e programas. Façam muitos filmes, façam muito sexo, muito filme, pelo amor de Deus. Mandando três beijos aí, então, pra todo mundo. Podcast. podcast suave.